Eu sei que o nosso plano sempre foi não mudar nada, mas se você vai embora, eu não me sinto mais em casa assim, sozinha, por mim. Eu ia aí quando nós dois falamos.